Autorizado busca-vida, 500 pés, decola da 197, direto pro de Buraquinho. Corrigindo, a proa norte, controle 11935, aciona 0115. Tá 3663, está autorizada a linha decolada 10, vento é 130 graus, uma dezena de nós. Autorizado a linha e decolada 3663. Rotatória, aguardando transferência de comunicações. Aguardando, Lima. Golfo Bravo India estabilizado? Dentro chama táxi. O altímetro no 0 no 5. Marga. Salvador, bom dia. TP5345, pronto, ponto 090. Bom dia, 5345, mantém a posição no ponto de espera. Sim, 5345. Bravo Índia, bom dia. Intenção pouso na 10 ou na 17? Ok, ciente, complete a aproximação, guarde pista livre para o pouso. O Índia November Alpha, alinhe e mantém a 17, alinhe e mantém. Papa Romeu Lima, confirme, o sobrevoo na Pituba? Afirmativo, senhora. Pede. 4299 na posição 8 para pushback de estacionamento. 4299 no 08, está autorizado o chama táxi. Chama para o táxi, 4299. O 59, o controle opera em 119.35, bom voo, bom dia. 9.35, obrigado, boa, tá 3.63. Tá pronto para ataque de decolagem, linha de certo. Correção, linha de autóctone. Kioska, Oscar, tá livre o táxi, chama para ingresso no 17. Aqui, já autorizado, decola direto pro de Buraquinho. Aguarde um instante para a decolagem. O Inha Kioska, Oscar. É o 340 da Elta, 3663. O Romeu Lima mantendo a proa da rotatória, aguardando a transferência de comunicações. Rotatória, aguardando o Romeu Lima. O Romeu Lima já está visual com o campo. Corre agora 186. 186, grato. Solo Salvador, trip 5221 no Ciente da Mike, autorização para conquista. Trip 5221, copia? Copia. 5221, autorizado, vitória da conquista no 200, direto. Decola da pista 10, primeira curva direita na Gole Eval. Controle em 11935, transponder 5013. Sente autorizado, conquista nível 200, direto, decola da 10, curva direita, agora Leval, 11935, controle 5013, transponder, trip 5221, reporta posicionamento. Sim. Pushback, acionamento 6225 no 1, senhorita, para retirar. 6225 no 01, tô ciente, é o número 1 no setor, aguarda. Bora. Trip será autorizado sua decolagem, Índia November Alpha. O triplo Papa Romeu Lima está livre cruzamento imediato do campo, reporte cruzando aqui sobre a torre de controle. Livre cruzamento, vai reportar cruzado, Papa Romeu Lima. 3663 autorizada por hoje, Dael. Vai aguardar, Dael, na 3663. Golfo Bravo Índio, qual parte a pista que decola? Golfo Bravo 3, Golfo Bravo Índio. Não copiei, não está muito ruim. Bravo 3. Decolada 1-0? Bravo 3. Corrigindo, Golfo Bravo Índio, ataque autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, Golfo Bravo Índio. Sala Azul 4299 para o táxi, 121 a bordo, alternando Ribeirão Preto, 4 horas e 40 de autonomia. Azul 4299, táxi autorizado via Pátio 1, no Índia e Alfa, no ponto Espera Luna 0 Torre, 1862 e 8590 no 5. Pátio, Índia e Alfa, no ponto Espera no 0, 118.612, confirma altímetro? Altímetro no 0 no 5. No 0 no 5, graças. Xerito 6225, Xené, tem a previsão para nosso pushback de acionamento, por gentileza? 6225, tocente após a passagem do azul, retaguarda, está autorizado a chamar ataque. Afirmativo, após o azul, inicia. 18, correção ali em busca da vida, ok? Ok, tô ciente, mantenha-se afastado do eixo da 1028, a aeronave da trip vai iniciar a rolagem em instantes. Ok, mantenha a separação aí, fica afastado aqui, grato, e aqui as câmeras. Triple Papa Romeu Lima, cruzou o campo, agora chame o controle em 1935 para a linha do litoral, bom voo até o regresso. 1935, grato, senhor, até o regresso, Papa Romeu Lima. O Triple 5345, livre decolagem da 1-0, informa um helicóptero, é um Alfa Sierra 50, à sua esquerda durante a decolagem, o vento 120 com 8 nós. Sala Pedro Otávio, iniciou 5345. Está autorizado para o pushback acionamento, chama ataque. Sente após o azul, está autorizado, Lutan 3304. Romeu Lima, senhora. Triplo Papá Romeu Lima, confere? Confere, senhora. Aqui a senhora chamou Romeu Romeu Lima. Ah, sente, o Papá Romeu Lima. Condição de agilizar a curva esquerda após a decolagem, assim que cruzar os 600 pés? Índia November Alfa, livre decolagem da 1-7, o vento é 1-0 graus com 8 nós, QNH 1015. O Trip 5345 decolou 05, controle 1935, bom dia. 1935, bom dia, 5345. China para pouso, Yankee Oscar, chamará para nova decolagem. 5345, contato radar na decolagem, sua para o 400, saída da EL. 400, a EL, 345. Três, tem condições da presente voar, Lida? Negativo. Sente, confirme, por quantas milhas será que mantém essa proa? Mais aqui agora 40 milhas. Sente. Tem condições de voar à esquerda aqui para 240. Sente, mantém a 205, tá 3663. Até. Índia November Alpha decolou de Salvador ao 06, agilize a curva esquerda, reporte cruzando o campo. Índia November Alpha agilizando curva esquerda, reportar cruzando o campo. 3663, mantendo a proa 205 para desvio, chame Recife 251, alternado no 3325, bom voo. 351, 3325, tá 3663, obrigado. Xené 63 no mundo, localizador, X-Ray. Pode. MT.0, 4299. Trolho, Papai Romeu Lima vai iniciar o sobrevoo da região, vai reportar para abandonar. Gente, na escuta permanente no controle, mantendo 500 pés, o Romeu, Papá Romeu Lima. A sua escuta, senhora, 500 pés. Litoral, acendendo para 1 no meu pé, chama o controle 1935, bom voo, bom dia, agradeço a espera e a agilidade. É, chamará o controle em 1935, pegando agora para o Nordeste, para a linha do litoral, e disponha da colaboração Índia November Alpha. 5345, Rui da Elda, presente. Presente da Elda. Da Sagaz, 1-1935, controle, acima 5-0-1-1, outra 3859. 3859, chama para prospecto, acima 1. Autorizado, está contra a embaixada e checado, 6311, obrigado. 6311, informa um Cerna 750 que está no setor norte do campo, afastante do campo, ele já está a uma milha da 1028, comprou o Nordeste, afastante, ok? A 1 mil pés. 3178. 78, senhorita. Sim, tiver 225, peça direita, Índia e Alfa, com espera do 10, torre 1-1-8-6-2, altímetro 1-0-5. Relativo, livre direita, pode espera 1-0-18-6. Obrigado, bom dia, até já. Obrigado, você também. O 4299, visual com a Avianca na curta? Afirmativo, 4299. Ok, após o 320 da Avianca, ali mantém o azul 4299. Pode pôr o aeronave na final, ali mantém o 4299. Sultan 3304, POB 89, autonomia 4 horas e 36, alternando com... Tá 3304, táxi em frente, Índia, Alfa, posição 0902, altímetro 0-5. Ok, foi atingido, Bravo, Índia e Alfa, isso? Não, negativo, vai sair a parte 1, ingressar na última direita, Índia, após Alfa, e aí sim, você ingressa na pista. Ok, Índia, Alfa, eu passo pra torre, tá 3304. Taxi, Oceaner, 6312. 5632. Estamos com 123 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Aracaju para o táxi. É, 3 horas e quanto autonomia? 12:15. 12:15? É 12:15? 215. 6312, táxi. Pátio 1, Índia e Alfa, pode esperar 1902, 1802, altímetro 1005. Frente, Pátio, Índia e Alfa, pode esperar 1235. Obrigado, senhor. Ocean 63, 1-1, no solo aos 1-1. Ao livrar à direita, chama o solo 120, 1-9, tenha um bom dia. 2-9, muito obrigado. Autorizado Sierra November, Índia Uniforme, 065 nível, recorda 1-7, primeira curva direita, corredor HR, estrito no meu pé, até o farol da barra, liberação no controle. Controle 1-1-1-9-3-5, transponder 5573. 190, Yankee, Oscar, Oscar. Ok, vai manter a perna do vento, reportar no través norte da torre, a aeronave da Azul, na cabeceira 10, vai iniciar a decolagem agora, ok? Afirmativo, reportaria ali no través norte da torre, se autorizado na retaguarda do Azul após iniciar a decolagem, efetou o cruzamento aí com a própria litoral. Yankee, Oscar, Oscar. O Azul 4299 informa helicóptero na perna do vento da 1-0 à sua esquerda, aguardando sua decolagem. Está livre a decolagem da 10, o QNH 1015, o vento é 1-20 graus com 8 nós. autorizado, decolagem, pista no 04299, ciente do tráfego. 286. 286, grato, Papão de Lima. Torre Salvador, esse é o triplo Papão de Lima, através de Tuaçu para pouso na Barca. Triplo Papão Romeu Lima, mantenha... Tem condição de dar presente e apoiar direto a Bata? Afirmativo, senhor. Ok, então abandona a linha do litoral, tá livre cruzar agora direto para a Bata. O Triplo Papão Romeu Lima, o QNH-1015, reporte cruzando a final da 10. Livre para a Bata, vai reportar cruzando a final da 10, o Papão Romeu Lima. Talvez nós da torre para cruzamento, autorizado, torre. Afirmativo, Yankee Oscar, Oscar tá livre, cruzamento, tomando a proa do farol de Itapuã, atento ao triplo Papá Romeu Lima, que tá no sentido contrário, em Pituaçu, aproando a Bata, ok? Afirmativo, cara, atento, passará quando separar do tráfego, Yankee Oscar, Oscar. Papá Romeu Lima tá visual com o Yankee Oscar, Oscar cruzando aqui a cabeceira 35 agora? Afirmativo, senhor. Ok, mantém a separação do tráfego, reporte cruzando a final da 10, o triplo Papá Romeu Lima. Vai reportar, Lima. Azul 4299, decolou azul no 3, controle 1935, bom voo, bom dia. 4299, Xandar 35, bom dia, graças. Salvador, bom dia, 6225, quanto espera no 0 pronto. Bom dia, a Lima tem a 10, Oceané 6225. Ativo, a Lima tem a 10, 6225. Azul 4299, contato radar, atua para o 4, correção 360, após 2000, autorizada para o Edael, para o Azul 4299. 4299, após 2000, Edael. 35, o tráfego já está aqui próximo ao final da 10 agora, ok? Tem um bom voo até o regresso. O Yankee Oscar Oscar, perdão. Ah, Oscar Oscar, volta. O Yankee Oscar Oscar. Bom dia, Yankee Oscar Oscar, controle Salvador, prossiga. Aceitou o cruzamento no campo, agora na vertical da Lagoa de Baité, a cheque 510 para sobrevoo na região do Guatemi. Gente, Yankee Oscar Oscar, acione código 0115, posição normal, ainda recebo só o plot primário, senhor. Sim, ativo, acionando o Yankee Oscar Oscar. O Papá Romeu Lima, livre pouso na Bata, o vento 130 graus, 8 nós, QNH 10 no 5, reporte no solo controlado. Vai chamar no solo controlado o Papá Romeu Lima. Puxa, 6225, reautorizado, a linha decola da 10, o vento é 130 graus, 8 nós, QNH 1015. Então, 3602, você tem a identificação autorizada de chegada a Mari, desse mantém o 0620. Autorizado Mari para 060302. O Yankee Oscar Oscar ainda não recebo no radar, 0115, posição normal. Teste, transponda Yankee Oscar Oscar. Ground American 980. Eco Zulu November, tá livre ingresso, chama alinhado e pronto, ano 7. Copy. I'm ready, copy, go ahead. Departure control 11935, Cox 5014. Zero clear to receive a Tomorrow 390, Upper Whiskey 58, runway 10, left turn out on departure, Fuka departure, Alpha Romeo, uniform transition, departure frequency 119.55014. 2000, tá fazendo um pequeno desvio, voando aqui meio paralelo a rota para dar direto pro A230 para evitar umas formações à frente aqui. A gente tem condições de voar a Leda? Aguarde. O controle é o 3602, segunda formação, você autoriza voar direto a posição ITAP? Autorizado, tá? 3602, devido à formação, autorizado ITAP. Obrigado, ITAP. O controle afirmativo, o 4299 tem condições de voar a Leda? Livre Leda, o azul 4299. Ok, controle de Leda então, 4299, grátis. Controle 1935, bom voo e bom dia. Troca de equipamento aqui, senhora, para detectar o problema e regressando eu vou verificar novamente, ok? Está na vertical aqui do Centro de Comissões. Gente, por quantos minutos o senhor vai fazer sobre você em... O Yankee Oscar Oscar sobre o voo em Guatemi por mais quantos minutos? É, 3 minutos máximo, que é jogo rápido. Gente, após o retorno a Salvador, confere? Sim, Matheus. Gente, o hora certa 1217 e o sobrevoo até 1220. Sim, Matheus. Sul Novembro, livre decolagem da 17, o QNH 10, 15, vento 140 graus com 8 nós. Livre LS. 2000 pés na 015, livre LS, 888. 3602, 050. 050, 3602. Salvador, boa, Chané 6225. Boa, Chané 6225, contato radar, sua para 320, sai da Momo. 3205 na mão. Eco Zulu Novembro, decolou aos 19, controle em 1935, bom voo e até o regresso. 3935, Eco Zulu Novembro. 5225 2201, número 1, para iniciar no setor agora. Sim. Controle Salvador, Eco Zulu Novembro, decolou na sua escuta. Eco Zulu Novembro, meu pé escorredor a Xerra, posso falar da Barra. Passando na parada da Barra, Eco Zulu Novembro. O Eco Zulu Novembro, eu consigo abrir o ideal para o destino da presente? 252, senhora. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Delta, Papa Fox. Delta, Papa Fox, acione identificação, autorizado chegada a mar e desse mantenha o nível 060. Chegada a mar e 060, Fox. A proa, o Eco Zulu Novembro 250? 252, Eco Zulu Novembro. Gente, autorizado direto de China, o Eco Zulu Novembro era aguardando a ascensão ao 065. Autorizado a presente IPAU, aguardando autorização para o 065, Eco Zulu Novembro. Sim, sub inicialmente para 2.500 pés, o Eco Zulu Novembro, e quando possível estimado de pouso. 2.500 pés, só um minutinho para estimado de pouso, Eco Zulu Novembro. O controle Yankee Oscar Oscar. Yankee Oscar Oscar, com prossiga. Liberou sobrevoo, vem sem conversões, ingresso corredor axé, regresso a Salvador. Sim, de 500 pés, via litoral, reposte através de Pituaçu. Através de Pituaçu. 6312, livre decolagem da 10, vento é 130 graus, 8 nós. Iniciando decolagem 6312, Pituaçu. Mais Recife agora, 1251, 3325, grata, um bom dia. Controle Salvador, Eco Zulu Novembro, está estimando aos 5510, está em PAU. 1510? 55 desta. 1255, copiado. 9, bom dia. Ali, mantém 10. Mantém 10, 32. The ground American 980 is ready to detect. Oi, controle 3304, bom dia. Contato radar, sua para o 380, sai da Golia. Para o 380 na Golia, plano 3304. Taxi runway 10, hold short, 1015, American 980. American 980, how many souls on board? 136, those on board, American 980. Roger. Salvador aos 22, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, obrigado, senhor. 70 graus. Inicia o trip 5221. 312. Oceanair 6312, contato radar, só para 350, saída PUCA. 350 na PUCA, Oceanair. Então 3602, após ITAP, 3.000 pés, ajuste no 0 no 3, 1 no 5. Após ITAP, 3.000 pés, ajuste no 0 no 5, 3602. Itapuã, Yankee, Oscar, Oscar. Yankee, Oscar, Oscar, aguarde sobre Itapuã com curvas à direita, ok? Peraí. Agora passa a próxima cabeceira 35, se houver condições já. Ok, informa o vento 120 graus com 8 nós. Confirme condições de pouso na pairado sobre a 35? Afirmativo, pairado, 35. Ok, então vai fazer um pouso pairado sobre a 35, tá livre a aproximação, reporte na curta final para o pouso. O QNH-1015, o Yankee Oscar Oscar, pairado sobre a 35. Pairado 35, reportar a Oscar. Antes do Ecos 1 Novembro, temos tráfego em descida para 4.000 pés. Mantenha 2.500, Ecos 1 Novembro. Oceanair 6225, chame Recife 2685, alternado 12545. No 104, número 1, para iniciar, aguarda. Aguardando, 2.000. 2.000 pés, 105, livre para a LS, aproximação, 3.002. Sul de Salvador, bom dia, 2.359, decolado da El. Dia, está livre, pouso na 10, o vento é 1.40 graus, 8 nós, QNH no 0, no 5. Pouso 888. 1-888, informa o helicóptero na curta final para pouso na 35. Ele vai fazer um pouso parado sobre a 35. É guardar o seu pouso para o táxi, ok? É isso, 888. Aqui, Oscar, Oscar, está livre, pouso parado sobre a 35. O vento 140 graus com 8 nós, QNH 1015. Aguardando a instrução para o táxi, ok? Afirmativo, aguardará a Oscar. American 980, ready for departure. American 980, maintain position, stand by for takeoff. Stand by, maintain position, American 980. Autonomia 4 horas, alterna Salvador. Trip 522, número táxi, Pat 1, India Alpha, ponte 010, torre 1862, altimetro 105. E a Pátio Índia Alfa, quando pronto, 118.6. Muito obrigado, senhora. Um bom trabalho e até daqui a pouco. Obrigado, senhor também. So after the landing, Boeing, clear to line up and wait for runway 10. Right after landing aircraft, clear to line up and wait runway 10, American 980. Oscar, Oscar, está livre o táxi a baixa altitude sobre a 1735, reporte livrando no parte 4. Para livrar, Oscar. Olha, o Tantra 259 vai ter que apertar o desvio pela esquerda, na proa aproximada 1.70. Sente livre de desvio, já torce ao término, o Tantra 259. Sente livre de desvio. Delta Papa Fox, confirme, está apertando desvios? Vai estar retornando para a Itap, o Delta Papa Fox. Sente, o Delta Papa Fox está autorizado para o Ediduna, descida inicial para o 050. Para o Ediduna para o 050, Fox. 3 horas Cajó, 363. Aguarde. Polos 27.